Hoje é dia 14 de maio de 2024 e este é o episódio 299 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho a princesa de Leia. Olá, princesa. Olá, boa noite. E hoje temos um convidado, o Frederico. Olá, Frederico. Olá. Ora, hoje o Miguel e o Tiago estão os dois QO. Portanto, recorri aqui aos serviços rebeldes da princesa Leia. Muito obrigado. É um prazer. O que é feito de ti desde a última vez que falámos? Já não foi assim há tanto tempo, para aí, há duas semanas para aí. Foi. Entretanto, organizei o Geomob, que é um evento informal para as pessoas se reunirem e fazerem apresentações e falarem de coisas relacionadas com localização. Uhum. E correu bem? E correu super bem. Tivemos lá, tivemos à volta de 30 pessoas. Foi, nada mal. Foi bastante bom. Pensei que ainda aparecesses no... Tentei, mas não deu mesmo. Não deu mesmo. Eu já vi pelo que eu investiguei sobre o Frederico que ele poderia ser um potencial convidado para o Geomob. Okay. Por isso que eu vou guardar essa carta. Agora fiquei assustado. Tens de lhes explicar se calhar o que é o Geomob. Sim, é o que eu estava a dizer. É um evento que nós organizamos na Startup Lisboa e é uma coisa muito informal. Nós normalmente temos 4 ou 5 speakers que fazem apresentações de 5 ou 10 minutos e falam sobre um projeto qualquer. Pode ser um hobby ou pode ser um projeto de investigação, ou pode ser uma startup, um produto, qualquer coisa que tenha a ver com dados geoespaciais. Portanto, então, dá bem, de facto, bem investigado, porque eu trabalhei em várias coisas sobre isso, de facto. Eu sei. E depois fazemos as apresentações com perguntas e depois a seguir vamos a um bar, fica lá perto e continuamos. Parece-me um bom programa, mas pronto. Infelizmente não consegui ir desta vez. Eu vou tentar ir na próxima, mas pronto. Portanto, Frederico, pelo visto a princesa Leia já sabe um bocadinho sobre ti, mas apresenta-te aqui um bocadinho ao nosso público. Sim, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui a falar com vocês. É um enorme prazer. Prazer é nosso. E bem, vou apresentar-me o mais brevemente possível e depois vocês vão-me dizendo o que é que querem saber mais. Claro. Eu sou o Frederico Munhoz, trabalho profissionalmente nisto dos computadores ou da informática. O meu papel atual é líder de cloud e arquitetura para a Europa de uma empresa multinacional com base na América de inteligência artificial e analytics, que é o Instituto de SAS, uhum. O SAS, mais rapidamente. Uhum. Sou alguém que tem este, e indo um bocado ao tema também, um pouco deste podcast, que só faz isto que faz por causa do software livre. Portanto, eu comecei toda a minha vida do ponto de vista de exploração mais séria daquilo que é a programação, computadores, sistemas operativos e tudo o resto, unicamente por causa do software livre, e isso também se deve um pouco à minha idade. Portanto, eu tenho 47 anos, o que significa que tenho um percurso um bocadinho típico daquilo que se pode chamar geração X em geral. Portanto, tive uma infância que não, numa fase inicial distante de tudo o que fosse computadores, porque não havia computadores do ponto de vista diário, mas de um período muito inicial começaram a aparecer os computadores como o Spectrum, foi o meu primeiro computador, e foi nele que eu comecei a programar em BASIC. Ia jogar com cassetes, enfim, agora quem está a ouvir é tudo um bocado pré-histórico, mas seja como for, esse caminho. Depois eu tive outras experiências, obviamente o PC, o Commodore Amiga, e foi basicamente em meados dos anos 90 que aparece o Linux, numa fase muito inicial e muito embrionária até. A minha primeira instalação foi de Slackware, numa versão muito inicial. O que significa que eu tenho, enfim, o problema ou a vantagem de ter uma exposição a Windows muito incipiente, porque quando o Windows 95 estava de facto a aparecer e a evoluir, já eu estava um bocadinho a começar em Linux na sua fase inicial. E na altura, instalar Linux e mexer em GNU Linux, vá, para ser mais concreto, e agora podemos também falar nisso, porque eu depois também, obviamente, acabei por evoluir um bocadinho do ponto de vista da perspectiva mais de comunidade e participação no projeto GNU e na Free Software Foundation, mas usar um sistema operativo como aqueles era ter um acesso direto, mesmo que não se quisesse, a uma série de ferramentas. Uma pessoa escrevia GCC e aparecia uma coisa. O que é isto? E pronto, eu não vou agora ir até ao fim nesta questão, mas digamos que eu nasço para aquilo que faço bem ou mal na minha carreira em tecnologia por causa do software livre. Até porque a minha formação académica base, já na altura, era de arqueologia. Foi aquilo que eu quis fazer, era aquilo que eu gostava, e foi isso que eu foi isso que eu candidatei, foi isso que eu fiz na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sempre com esta questão paralela, digamos, era este gosto que muito rapidamente, e interrompi o curso na altura por causa disso, se transformou em carreira. Até porque na altura saber o que era o GCC por si só já era, digamos, algo de... No boom dos anos 90, a nível de desenvolvimento profissional, havia uma procura muito grande, e portanto foi isso que me permitiu, depois indo pouco a pouco, começando a fazer outras coisas. Passei pela administração de sistemas, Unix, na altura havia muitos, agora há menos, havia a X, HPX. A minha temporada maior do ponto de vista de administração de sistemas acaba por ser no grupo EDP, portanto na Edinfor, que digamos, era o data center do grupo EDP. Uhum. E o que eu tinha e o que nós, a minha equipa, fazia era um pouco de tudo. Tínhamos muito AX da IBM, tínhamos HPX, tínhamos Solaris, sim, tínhamos Solaris em Spark e alguns Solaris em Intel também na altura. Digital Unix também em algumas coisas. E depois havia também algumas coisas um bocado mais exóticas. Aliás, falaste em Solaris, ainda o outro dia eu pus um tweet quando alguém fez uma piada sobre a linguagem Forth, que é uma linguagem que se aprende. Eu não aprendi na altura na universidade, porque não tinha o passado da universidade. Isso tive mais tarde, quando depois me decidi meter um pouco no curso de física, e aí tive programação e outro tipo de questões. Mas na altura não tinha nenhuma exposição formal a Forth, porque até a nível de gosto pessoal fui para Common Lisp e linguagem desse género. Digamos, é a minha linguagem de eleição, e enfim, é por isso que Emacs para mim é o sítio onde eu estou e é o sítio onde eu vivo no computador, e Common Lisp para mim é aquela idealização do que seria o universo caso as coisas tivessem corrido como deviam correr e se o demiurgo não tivesse entretanto posto aqui a sua ação. Mas já me estava aqui a distrair, porque Houve uma vez que fui chamado, nós fazíamos piquete também para lojas da EDP que estavam espalhadas. Na altura, o grupo EDP, que isto era tudo igual, isto foi antes das privatizações. Na altura, a Edifor acabou por ser separado e vendido ao grupo Logic, a CMG, que agora é a CGI, onde trabalham ex-colegas meus. Mas pronto, na altura nós éramos chamados também às lojas que tinham ainda pequenos servidores espalhados. E eu sou chamado a uma, ali ao pé do Marquês de Pombal, porque o servidor Solaris não funcionava, não arrancava sequer. Pá, eu nem vou contar a história muito grande, a razão era simples. O servidor era tão antigo que a pilha interna da EPROM tinha morrido. E o que é que acontece? Mesmo que se substitua a pilha, a EPROM é desprogramada do ponto de vista dos discos de boot, etc. E como é que o Open Boot Solaris é programado? Em Forte. Então eu fui ao Google, ver forte e comecei, enfim, seguindo um bocadinho aquela aproximação que é mais de receita mágica do que conhecimento profundo da semântica. Pois, lá reprogramei a app Homem Forte para aquilo avançar e a coisa ficou. Mas pronto, depois tive uma grande temporada, quase 15 anos na IBM, e onde eu acabei por fazer muito desenho de soluções, muita enterprise architecture, fiz exposição não só à componente de inteligência artificial, desenho de soluções, computação quântica, também numa fase mais final, tive alguma... Portanto, digamos que é um sítio onde, de facto, há horizontes muito largos que uma pessoa pode explorar tendo interesse. E um dos defeitos que eu tenho, que às vezes é qualidade, mas outras vezes nem por isso, é que eu tenho um número excessivo de interesses. Pronto, exatamente. Até agora tem corrido bem, apesar de tudo, porque as coisas acabam por, a uma determinada altura, ter valor para aquilo que eu acabo por fazer. Quando digo valor, não é que elas não tenham valor intrínseco. Estou a falar de valor do ponto de vista puramente profissional. E essencialmente, é isso, tive essa temporada. Agora estou no SAS, também em funções de Cloud e Arquitetura, e continuo a fazer aqui os meus projetos e as minhas participações modestas do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de algum tipo de projetos para um público em geral. Tenho uma árvore, digamos, de linhagem de artes marciais que vou acrescentando e vou populando regularmente para ver a forma como todas as artes marciais se relacionam através de uma relação aluno-mestre, também aberta, com uma base de dados assente em YAML no GitHub, e tenho também aquele projeto da análise política dos votos. Com base nos dados abertos do Parlamento, ver um pouco como é que os partidos posicionam. Isto são alguns dos projetos que eu fiz. Mas agora, eu acho que já falei demasiado, que é um problema de resto reconhecido, mas que vocês não ponham travão, vai ser uma chatice. Vamos estar aqui bastante tempo. Além de tudo isso que tu disseste, eu conheci-te a propósito de outra coisa ainda, que é o facto de seres um embaixador da CNCF. Sim. Como é que chegaste aí, já agora? Sim, agora lá está. Às vezes esqueço-me, foco-me tanto nas coisas à volta que me esqueço do mais óbvio. Como é que eu cheguei aí? É uma excelente pergunta. Eu tive períodos de participação na comunidade de software livre / open source, mais ativos, e depois tive outros menos ativos. Como de resto, não é incomum acontecer na participação deste tipo de projetos. Muito relacionado, obviamente, sempre com a necessidade de conjugar vida pessoal, vida profissional, vida familiar. Numa das fases onde eu retomei um pouco mais a minha atividade de participação e comunidade, eu já estava a desempenhar funções do ponto de vista de desenho de soluções em cloud e, nomeadamente, em torno de orquestração de contentores, enfim, Docker, depois mais tarde Kubernetes, etc. Acabou por ser a minha participação na comunidade uma forma de eu, entre aspas, voltar a contribuir de uma forma mais regular em projetos. Acabou por ser o Kubernetes em particular, porque era aquele que eu acabava por me permitir juntar o útil ao agradável. Portanto, participava em comunidade para algo que também me beneficiava direta e indiretamente naquilo que era o meu conhecimento para depois poder desempenhar as minhas funções. Essa minha participação através de enfim, no, na, o projeto Kubernetes tem Special Interest Groups, que são SIGs. Eu participei em particular na de Contributor Experience, portanto, experiência de contribuidores. Depois fui selecionado também para a Release Team a partir de 1.26, que é onde eu estou também desde aí. Portanto, eu nesta última, que é na 1.30, fui parte da Release Da equipa de Release Leads, e nesta também sou Shadow do Release Lead e já tive outras funções na equipa de release de Kubernetes, e continuo a desempenhar. Rodrigo, podes explicar melhor o que é uma release sim, é pá, sim, claro que sim, claro que sim. Okay, também estava tenho... aqui que eu tenho acompanhado ultimamente, tenho focado mais nesta área, portanto, e tenho ouvido podcasts sobre isto, e curiosamente ainda há pouco tempo ouvi um sobre a release lead desta última versão e a explicar como é que chegou ao nome e tudo. Sim, a Cat. Sim, e então, não, é excelente. Para mim é. É um bocado hermética, não é? Já é normal, mas em geral. Esqueci-me completamente do resto do público. Não, e é normal. Portanto, deixa-me só aqui muito rapidamente fazer. Ainda bem que falaste na última release, que é a Cat, que ela curiosamente foi aquela que me escolheu como Shadow há 5 releases atrás. A minha entrada na release team deve-se um bocadinho à sua escolha. Então, o que é a release team? Portanto, o Kubernetes tem ciclos de release, de versões, que são sensivelmente de 3 meses. O que é que acontece? Como vocês sabem, o Kubernetes foi algo que teve origem na Google, depois foi aberto e foi criado também e entregue à CNCF, etc. E é, digamos, o próprio agendamento e o life cycle é gerido por uma equipa também, ela de voluntários. A Release Team é uma equipa que a determinada altura é criada para ser responsável por fazer o release de uma versão específica. Há a Release Team da versão 1.30, que foi aquela que acabou, foi aquela que teve nos seus 3, 4 meses, às vezes depende um bocado, a preparar esse processo. E esse processo, essa Release Team, tem várias equipas diferentes. Por exemplo, tem uma equipa de docs, que é a equipa que é responsável por garantir que todas as novidades, todos os enhancements têm a documentação publicada. Tem a equipa de enhancements, que é aquela que vai atrás, utilizando Git e em particular GitHub neste caso, de quais é que são os enhancements que as pessoas que sugerem novas funcionalidades dizem que têm que ir nesta versão, e faz o seguimento se cumprem os requisitos. Há uma série de requisitos do ponto de vista de coisas que têm que ser cumpridas. Uma equipa de comms, por exemplo, que faz o bloco final, a dizer como é que, o que é que foi feito, e faz o podcast. Portanto, há várias. E depois há o release lead, propriamente dito, que tem também uma equipa de shadows à volta, que são as pessoas que, para cada uma destas equipas, há um responsável, e depois tipicamente há entre 3 a 4 shadows, que são pessoas que estão lá para aprender e também para trabalharem. Portanto, o trabalho é distribuído pelas pessoas, e que no fim desse release, essa pessoa indica quem é que dos shadows deverá suceder. Ou poderá também não ser um dos shadows, mas já aconteceu. Mas tipicamente é este o processo. Portanto, é a Release Team, é esta equipa que acaba depois por ser criada de uma forma dinâmica, do ponto de vista de pessoas que vão ganhando experiência, vão trabalhando em mais equipas, depois chegam à Release Team Lead para poderem ter uma visão mais global daquilo que vai fazendo, e conhecem um pouco de todos os processos, e depois há pessoas que estão a entrar pela primeira vez e que vão fazer shadowing a um grupo específico, e depois, dependendo obviamente do seu envolvimento e do seu interesse, podem continuar. E digamos que esta é a minha contribuição na Release Team, e a minha contribuição no resto das funções nomeadamente documentação, blogging e envolvimento da comunidade, são aquelas que me levaram a candidatar-me e a ser aceito como embaixador CNCF. Muito bem. Esta de seres um release shadow foi agora uma surpresa para mim. Não fazia ideia. Ótimo. Excelente. Então temos uma pessoa com quem discutir os releases no futuro, que é muito bom. Sim. Eu convidei-te em específico porque vi uns tweets teus sobre o site da atividade parlamentar. Uhum. Que me fez lembrar outros sites que já existiram em tempos que faziam um trabalho parecido, mas reparei que já estás a utilizar os dados abertos da Assembleia da República, e que estás a utilizar uma série de ferramentas que são software livre, e aliás o código também, pelo que percebi, está publicado. Sim, sim. Portanto, explica-nos aqui um bocadinho este GPL projeto. V3. Sim. Por já, começa pelas motivações. Porque é que resolveste lançar-te este projeto? Eu acho que as motivações acabam por ser um resultado daquilo que nós falámos há um bocado, que eu como, enfim, como todas as outras pessoas, não tenho um único foco do ponto de vista daquilo que é o meu interesse. Tenho interesse por questões sociais, por questões políticas, por questões humanas, e tal como tenho interesse em questões científicas e tecnológicas. E, apesar de não ser politicamente ativo, no ponto de vista, enfim, formal do termo, enfim, não sou candidato a coisa nenhuma, não sou politicamente neutro, nem sou politicamente inconsciente no sentido de não me identificar ou de não seguir e de não ter uma posição sobre as coisas. Qual é que foi a motivação? A motivação foi, e isso está publicado no próprio site, até porque este estudo teve várias fases, eu posso descrevê-las um bocado, uma inicial mais estática e científica e outra que é a atual, que é a mais dinâmica de todas, mas isto começou essencialmente por volta em 2020, 2019-2020. E isto foi exatamente a altura onde, pela primeira vez, há partidos novos que se sentam. Primeira vez, quer dizer, já tinha existido o PRD, já tinha existido o Partido de Solidariedade Nacional há um tempo atrás, foi com um deputado único. Mas foi em volta desta altura que começam a entrar os novos partidos, nomeadamente há um deputado da Iniciativa Liberal e há um deputado que se me recordo do LIVRE na altura. E coloca-se uma questão nos. Lembro perfeitamente, nos jornais e na discussão, que era: e agora onde é que as pessoas se sentam? Porque o nosso hemiciclo tem uma as pessoas sentam-se, e isto voltamos à questão da Revolução Francesa e da esquerda e direita, sentam-se de acordo com uma lógica pré-determinada. E houve a discussão em concreto, e até, enfim, não, creio que quem se lembrar disto, lembra-se na altura e lembra-se agora, porque isto continua a existir, que é a questão de onde é que se senta em particular a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal recusava, e creio que recusa também ainda hoje, a questão da dicotomia a esquerda-direita e creio que na altura disse que se devia sentar ao centro, etc. E isto despoletou, porque isto não é em si mesmo, acho, enfim, não é o que é, não levanta nada de particularmente complexo ou até debatível. Podemos discutir se esquerda-direita existe ou não, mas o que eu me lembrei-me foi, então, espera aí, nós estamos sempre a olhar para os programas eleitorais e para estudos do que é que as pessoas estão à esquerda e direita e para quadrantes políticos de autoritário, mas liberal na economia e coisas parecidas. Então, todos os anos há este tipo de questões e há pessoas que vão manualmente dizer o que é de esquerda e o que é de direita e com base nisso determinar tudo o resto. E eu pensei, seria interessante, já que as pessoas todas gostam tanto da exatidão dos dados e da questão de ser o mais rigoroso possível e retirar o objetivo. Isso é o que eu pensava na altura, mas depois reparei que isso não era bem verdade. Depois, dependendo dos resultados, as pessoas gostam mais ou menos. Mas em teoria, sim, as pessoas gostam das coisas objetivas, sem aquela questão de estar eu a dizer. Mas se calhar isto até é interessante e isso seria possível, porque em Portugal os partidos votam tradicionalmente em bloco. Nós não, apesar de existirem votos individuais, tipicamente os votos são pelos partidos. E se nós pegarmos dos votos dos partidos todos, ao longo de muito tempo, com muitos votos, deve haver uma maneira de ver, independentemente do que eles dizem, do que eles escrevem ou do que as pessoas acham, como é que eles se relacionam por aquilo que define uma parte importante, não única, mas importante, da sua atividade, que é a atividade parlamentar. Os partidos, obviamente, têm ações, influências e uma ação que não se limita à atividade parlamentar, mas num sistema como o nosso, a atividade parlamentar é uma exatamente. Então, foi essa a questão. E porquê? Porque aquela questão de onde é que se sentam fez-me lembrar isto. Será que, pegando só nos votos, porque isto depois foi um tempo, demorou até ter os votos dos deputados todos que lá estavam. Será que eu pegando nos votos se consegue ver de facto se há esta... se aquilo que os partidos dizem que são é visível naquilo que é o seu comportamento? E pronto, e foi esta a razão original, e eu comecei a ler, a estudar sobre o assunto, a ver o que é que tinha sido feito em ciência política noutros países, a tentar arranjar referências. Aproveitei o facto de existirem dados abertos no Parlamento, portanto, aquilo que tem, de facto, sobre praticamente tudo, dados abertos em JSON e em XML que podem ser utilizados. Eu utilizei XML porque sou masoquista e, como tal, eu tinha curiosidade de saber porque é que tu escolheste XML. Sim. Portanto, porque é que eu escolhi XML? Na altura em que eu desenvolvi a primeira versão da aplicação, a aplicação em si está em Python, que é tão boa a tomar como qualquer outra língua. Portanto, eu não sou um apaixonado, mas também eu uso aquilo que tiver em cima da mesa, e para isto pareceu-me bem, até porque a primeira versão foi feita num notebook Jupyter. E para o tratamento dos dados em XML, eu tinha bibliotecas e referências mais imediatamente utilizáveis, nomeadamente o Element Tree e o Beautiful Soup, e menos sobre JSON. Eu, na altura, também não tinha ainda feito o meu outro projeto da Buddha Tree, portanto, a árvore genealógica de artes marciais, que essa é completamente em JavaScript. Mas eu até aí não sabia praticamente, sabia muito pouco de JavaScript, porque JSON dizia muito pouco. Eu, para mim, tudo o que não sejam sexesps de Lisp, com parênteses, não. É tudo igualmente mau. E, portanto, foi uma escolha. Pronto, e além do mais, para fazer a validação dos dados, era mais fácil eu obter o XML, fazer a indentação do XML e depois contrastar com os resultados que eu estava a ter, do que fazer o mesmo com JSON, por uma questão meramente visual. Mas pode ser minha, porque eu também dizer que o XML é visualmente mais fácil de entender que o JSON, eu compreendo que seja altamente discutível. Mas eu já tinha tido experiências com o XML, eu tinha estado, no meu GitHub, se forem ver, também tenho, fiz um parser de XML em Common Lisp para um projeto de uma database em memória, e portanto, digamos que já estava, pode ser uma loucura, mas eu já estava no asilo, portanto não me fazia assim muita diferença. Também na altura notei que no JSON havia pequenas coisas que não estavam tão imediatamente utilizáveis como estavam no XML, mas isso, entretanto, pode já ter desaparecido. Mas pronto, os dados estavam lá. O que é que eu fiz? Eu peguei nesses dados, fui ver o que é que se tinha feito sobre o assunto do ponto de vista de ciência política, encontrei algumas referências, não muitas, algumas das abordagens que eu tenho têm referências e têm, digamos, literatura de suporte, mas da maneira como estão a ser aplicadas e feitas são razoavelmente inovadoras. Essencialmente o que fazem é isto. Numa fase inicial, tratamento dos dados para a obtenção dos votos dos partidos, e depois a utilização de algoritmos tanto de clustering como de visualização para reduzir as dimensões das ruas ou fazer um dendrograma onde, de uma forma muito resumida, os partidos todos votam uns com os outros e há várias tabelas que podem sair dali. Quem é que votou mais vezes de forma exatamente igual? E aparece, obviamente, uma matriz com as correspondências, quase, são matrizes de distância que são criadas, e na matriz de distância em particular apliquei um método que, volto a dizer, também já foi aplicado em outras eleições, não em Portugal, mas já há literatura sobre o assunto, onde leva em conta a diferença entre votar contra, a favor ou abster-se, porque são ligeiramente diferentes. Portanto, um voto contra e um a favor é, digamos, uma distância de 2, mas uma abstenção e um voto a favor é uma diferença de 1, por exemplo, e isto vai sendo acumulado votação a votação, estes pares de distâncias. No fim temos pares de distâncias entre todos os partidos e aplica-se um algoritmo de clustering de forma a dizer agora, com base nisto, como é que eles se agrupam, e obtemos essas divisões de como é que eles se agrupam, e isto foi, digamos, a sua fase, logo do início foi esta a grande conclusão, ou o grande output, a grande visualização que foi criada. Nesta fase inicial, aquilo foi um notebook que era altamente detalhado, porque eu tive uma preocupação extrema desde o início, eu continuo a ter, de explicar passo a passo o que estou a fazer, mas na primeira versão, quando eu digo passo a passo, é linha a linha. O que significa que para mim, que estava a viver ali dentro, era tudo absolutamente óbvio e trivial, mas eu mal mostrei aquilo a pessoas que não são programadoras, olharam para mim como se eu tivesse enlouquecido de vez, porque antes de chegarem a um quadro que já em si eles tinham alguma dificuldade em interpretar, tinham uma conta, enfim, imaginem o que é um notebook de Python, ele está online, mas linha a linha comentado, eu agora vou fazer isto. Pá, isto foi demais, e isso eu aprendi com isso também. Eu acho que ainda nunca falamos aqui de Jupyter Notebooks, só, por isso. Um bocadinho sobre Jupyter, claro. Jupyter Notebooks são uma forma, lá está, de tentarem trazer o Read, Evaluate, Print Loop de desenvolvimento e programação em Lisp desde o início para um outro universo, nomeadamente de Python. Isto é um bocado piada, mas é um bocado de verdade. O que é um Jupyter Notebook? Em lugar de se estar a programar Python no editor e a criar, digamos, visualizações em ficheiros PNG ou o que for, um notebook de Python enfim, uma coisa que se instala, que corre no browser, portanto é imediatamente via o navegador web, que apresenta uma linha onde se pode colocar comandos. Cada página dessas, cada tab, tem um kernel, tem um motor, tem um processo de Python a correr, e basicamente o que permite é o desenvolvimento interativo de programas, nomeadamente aqueles que têm um componente visual forte, porque quando eu digo para fazer, neste caso, um plot com Matplotlib ou Seaborn ou o que for, ele mostra-me imediatamente no browser. Não só permite isto, como permite depois eu pegar neste notebook, publicá-lo, e qualquer pessoa, através do URL, pega numa instância de Jupyter e pode reavaliar todo o notebook, o que cria uma transparência e uma repetibilidade. Exato. Muito grande. Portanto, muito sobretudo esta componente é muito importante, sim. Exatamente. Eu acho que também o facto de poder, como tu fizeste, meter texto e elementos, sim, também, imagens, e quer dizer, é rich text, no fundo. Exatamente. Anotar como num caderno, não é? Onde nós escrevemos coisas, fazemos fórmulas, fazemos gráficos. É isso mesmo. Eu acho que é uma forma recente daquilo que o Donald Knuth da linguagem tech, exatamente, tech, e outras, Web2C, etc., chamou literate programming, não é? Uhum. Que é exatamente essa mescla entre conteúdo e programação. E o Jupyter, Jupyter e Jupyter Lab são uma das formas, digamos, atuais mais comuns de se fazer isso. Não são exclusivas de Python, existem kernels para muita coisa, sim, exatamente. Eu uso Python, R e SAS, particularmente. Também existe Zeppelin, que não é um Jupyter Notebook, mas que funciona com Java, e portanto Scalas e Julia e outras. Portanto, acho que para cada uma destas linguagens há de haver uma solução parecida. Agora, eu diria, sem errar, que a maior parte daquilo que corre em Jupyter Notebooks é Python. E eu estou a utilizar muitas bibliotecas de Python, de SkyKit Learn e outras. E esta foi, digamos, a motivação que tu me perguntaste, e a primeira versão. Tive depois uma segunda versão utilizando Jupyter Book, que é algo que publica de forma estática um output, e esta já é mais cuidada e já esconde as linhas de código e só apresenta já fez uma página bastante mais escorreita do ponto de vista estético. O que acontecia era que eu tinha que publicar do género análise da legislatura, e eu fazia propositadamente uma onde eu ia analisar a legislatura e, digamos, era uma página estática. Uhum. A vantagem que tinha é que também não tinha problemas de hosting, porque era só publicar num sítio qualquer e aquilo ficava. A minha última interação, que é o pt.mcycle.party, e de EPT, porque eu também estou a aplicar a mesma abordagem a outros países, utiliza algo já bastante diferente, porque eu também cheguei a uma altura onde pensei, bem, eu qualquer dia vou ver uma coisinha brilhante à minha frente e vou partir para outra, não vou estar todas as legislaturas a fazer isto. era bom ter um portal que fosse completamente automatizável, dinâmico, base dos dados, e que as pessoas pudessem elas próprias fazer isto. E basicamente é isto que existe neste momento. Eu peguei muito daquilo que já tinha feito e utilizando o Streamlight, que é uma, também uma biblioteca, vaga solução baseada em Python, que permite correr coisas de forma interativa do ponto de vista web, mas que depois falam com o servidor, e criar imediatamente botões, drop-downs, sliders e tudo o resto. Adaptei o que tinha de forma a permitir que as pessoas escolham qual é. Recuei a análise dos dados até à décima, já nem me lembro. Recuei muitos anos. Eu depois comecei a aplicar este meu processo até à nona legislatura. Estamos a falar desde 2002. Portanto, estão lá dados desde 2002 até hoje. E as pessoas podem escolher a análise global, tem um slider que permite escolher a dimensão de tempo que querem analisar dentro de cada legislatura, se querem ver os votos na generalidade ou não, qual é a taxa de aprovação, qual é que é a posição relativa dos partidos do ponto de vista de distância relativa entre eles em 2D e em 3D, e depois adicionei ainda mais coisas do ponto de vista de informação sobre círculos eleitorais, quem é que propõe de que círculos eleitorais, quem é que aprova mais propostas de que partidos, quem é que, a atividade dos deputados individuais, o que é que propuseram, e a taxa de aprovação das suas propostas, e também, por exemplo, os votos nas comissões parlamentares. Porque uma das questões que se colocou foi, então e os temas? Podíamos, era interessante ver se os partidos podem concordar no tema A, mas discordar no tema B. Então, a maneira que eu tive de fazer isto, sem ser eu a fazer a classificação, porque é uma coisa que eu sempre fugi, porque todas as sugestões e críticas que tive são sempre coisas que depois da pessoa que me sugere depreendem que seria ela ou alguém como ela a fazer a classificação. Um exemplo típico. Deviam ser valorizadas as propostas importantes de uma forma diferente das menos importantes. Mas o que é que é uma proposta importante e menos importante? É que se for eu a escolhê-las, depois a mesma pessoa que me deu esta sugestão não vai gostar. Porque para ela as importantes são outras. E normalmente as importantes e as menos importantes, para cada uma das pessoas, há de ser sempre aquela que reforça a sua própria visão sobre o resultado final. Portanto, eu sempre me recusei a utilizar critérios que não estivessem nos dados originais. Uma das coisas que está nos dados originais são as comissões parlamentares. E por aí podemos ver como é que os partidos votam em defesa, relações externas, educação, saúde. Portanto, já vai por aí. Também fiz a análise dos orçamentos de Estado, que é algo completamente diferente. A fonte de dados é diferente, a forma de o fazer é diferente, mas também tenho os últimos 4 orçamentos de Estado sobre quem é que aprovou mais, quem é que recusou mais, quem é que apresentou mais, quais é que são os graus de convergência. É, Frederico, eu não registro-te a perguntar-te assim, mais uma, sim, coisa de conteúdo. Há algum insight que tu quisesses partilhar connosco do género, sei lá, por exemplo, que quando o PAN faz uma proposta, vota toda a gente contra, ou uma coisa qualquer assim que tu tenhas visto que saltou à vista? É, mais, sim. Só respondendo aqui rapidamente à pergunta, os dados dos orçamentos parlamentares são da mesma fonte, do Parlamento. Mas não são, são fontes separadas e com um formato próprio. O parsing que eu faço do orçamento de Estado é completamente diferente, porque a forma como ele vem é completamente diferente. Isso dos insights e daquelas conclusões é a parte mais complicada, porque aquelas que eu tenho poderão ser diferentes das outras pessoas. Eu diria uma, logo de início, é que os resultados são quase... são banais na forma como nós poderíamos pensar que eles iriam acontecer. Portanto, é que os partidos que aparecem à esquerda de facto são partidos que a maior parte das pessoas considera como partidos de esquerda, e os partidos que aparecem à direita, atenção que eles não aparecem nem à esquerda nem à direita. Sim. Aparecem agrupados de uma determinada maneira. Sim. Mas a maneira como esse agrupamento aparece está mapeado com aquilo que é o nosso conceito comum de esquerda e direita. A primeira diria que é esta, que de facto há uma relação. E podemos agora discutir se essa relação se vê sempre, porque é que se vê. O que posso dizer que é essa relação deriva daquilo que é o comportamento dos partidos e das matérias que vão a voto. Pode ser dito que nem todas as matérias vão a voto com a mesma frequência, o que é verdade. Há uma preponderância muito grande, obviamente, de matérias relativas do ponto de vista económico, do ponto de vista de medidas sociais e outras, e menos, eu já aqui para endereçar uma questão que muitas vezes se coloca, que é os dois eixos, já não lembro do nome, mas um é sobre a economia, o outro é sobre a liberalidade do ponto de vista de costume, exatamente. A questão é que a quantidade de votações que vai haver sobre a legalização da cannabis, quer dizer, vai ser uma, duas, três, sim, quatro, se quisermos ser muito insistentes ao longo de uma legislatura. Mas a votação que vamos ter sobre questões do ponto de vista de economia, finanças, trabalho, enfim, tudo, são muitas mais. Defesa, agricultura, tudo o resto. E, portanto, obviamente que isto também tem algum impacto naquilo que são as posições. Mas a verdade é que, com base naquilo que é a atividade parlamentar, que deriva daquilo que os partidos propõem, há esta conclusão. Outras coisas que também são interessantes. Eu achei interessante, e eu aconselho as pessoas a irem ver por elas próprias, quando aconteceu o governo minoritário do Partido Socialista com o apoio parlamentar dos partidos à sua esquerda, vulgo geringonça, para ser mais rápido. É muito interessante ver, no portal dá para acompanhar quase mês a mês, através do slide, que de facto se vê de uma fase inicial e passando as legislaturas, vê-se claramente, e ao contrário do que se passa desde a nona legislatura para a frente até esse ponto, há um período de meses onde de facto há uma convergência, um agrupamento nos votos entre PS, PCP, e Bloco. Verdes e Bloco de Esquerda. E isto vê-se. E vai-se avançando na legislatura. E isto pode ter várias razões, não significa obrigatoriamente, mas é uma leitura que se pode fazer, que é, portanto, foi o Partido Socialista que guinou à esquerda, mas pode também ter sido os outros partidos que, por razões de necessidade tática, se ajustaram a posições mais baixas do PS. Não estou a fazer esse julgamento, mas a verdade é que é claro que existe um bloco onde temos o Portugal à frente, agora na oposição, PSD e CDS, numa fase inicial, não me lembro se a Iniciativa Liberal também nesta já estaria, por causa, acho que creio que sim, porque eu comecei isto para o fazer, mas com o evoluir do tempo, nota-se que isso deixa de ser assim. Nota-se que, e também porque o Partido Socialista, os partidos de governo, a maneira como votam é sempre um bocadinho diferente, porque tendem a recusar mais propostas, porque eles, à partida, a maior parte das propostas são para alterar coisas que o próprio governo eventualmente terá outra posição. Também há propostas apresentadas pelo governo e nomeadamente pelos partidos de suporte ao governo, mas tipicamente já estão dentro daquilo que são as medidas do governo, e portanto tipicamente o partido que está no governo vota muitas vezes contra. Se forem ver a análise da votação, vê-se inclusive isso de forma muito clara. Mas com o passar do tempo nota-se que de facto houve essa separação, e vê-se que depois o PS passa a agrupar, apesar de se separar cedo, com, por exemplo, o PSD. E acompanhar isto com aquilo que foi o discurso depois, do ponto de vista de eleições e até dos argumentos, tanto do PSD como do PS, como dos partidos à esquerda do PS, eu acho que é interessante. Outra coisa que eu achei curiosa e que foi de certa maneira uma surpresa, que inclusive eu só soube que tinha sido utilizado porque o Polígrafo utilizou os dados que eu tinha publicado, é que houve uma determinada altura, uma análise que eu fiz e que meti no Twitter, em que disse que fiz uma análise dos votos todos e que havia uma candidata não inscrita que tinha saído do PAN, que agora tenho que, peço desculpa, que era a candidata Cristina Rodrigues, exatamente. Uhum. E eu, quando fiz a análise dos votos contra e a favor, e sem qualquer tipo de, obviamente, poder mediúnico ou algo semelhante, disse que Cristina Rodrigues é a seguir ao Chega, é a maior apoiante das medidas do Chega. Ora, isto foi alguns meses antes da passagem de Cristina Rodrigues verdadeiramente para o Chega. Portanto, há aqui algo também de interessante, tipo quase de Cassandra, de certa maneira, e que eu ando a aproveitar recentemente, porque agora, cada vez que existe uma transferência de alguém para o Chega, Recentemente houve já aqui, há vários. Eu posso ir, eu e qualquer pessoa, pode ir ao portal, que como tem as várias legislaturas anteriores, consegue-se ir ver quem é que votou com quem durante as suas posições. Era giro já essa. Fazer um modelo de previsão. Do que é que eu posso ver sair? Vai passar para o Chega. Sim, o próximo a sair. Apesar de, sim, há alguns casos isso nota-se. Eu diria que na maior parte dos casos é difícil porque há muita votação por bloco e, portanto, não é fácil. No caso da Cristina Rodrigues, era mais fácil porque, como candidata independente, a posição era dela, exatamente. Eu diria que estes são os... sobre o que eu tirei mais, do ponto de vista de interação com as pessoas, também tirei outras coisas. Achei interessante, por exemplo, começar a ver os dados publicados a aparecerem na televisão em debates entre políticos com números, o que me deu, por um lado, alguma satisfação. Enfim, há por vezes algo sombria, devo admitir. Mas foste alguma vez contactado por alguém da Assembleia, oficialmente, não, eu fui... de uma forma oficial? Não. Não, da Assembleia não. Apesar de, enfim, nem ter que ser. E eu, sobretudo, só à Assembleia, eu agradeço aos serviços da Assembleia o facto de estarem a publicar estes dados desta forma, e eu acho que isso deve ser reconhecido. Tens alguma sugestão para eles? Alguma melhoria que eles pudessem fazer? Eu sou péssimo para isto porque eu adapto-me às coisas de uma maneira... Bem, tenho uma, que é aquela que me dá mais trabalho para fazer, que é o problema de as votações. Quando eu uso votações individuais para fazer a análise. E existem muitas votações. Existe no plenário, mas também existem comissões. E se formos ver os dados, eles, tal como existem, esse campo... é um campo, digamos, qualitativo, é descritivo. Ou seja, há uma tag com votação e aparece a favor, 2 pontos, partido, tal, tal, tal, contra, 2 pontos. O que é que isto faz? Isto exige parsing adicional, parsing, do ponto de vista de puro e duro, expressões regulares sobre o assunto. Sim, sim, sim. Obviamente que se viesse já com tags do partido... contra, sim, a votação... Isso seria mais fácil, porque um dos grandes questões que eu tive desde o início, isto liga-se a que eu estava a dizer, quando comecei a ver os resultados, é que eu sempre tive um medo enorme de, quer dizer, então em Python eu meto um tab a mais e é a morte do artista, quer dizer, eu posso estar estou fora do loop e de repente estou a ter resultados... e aquilo está tudo mal. Eu, o que eu fiz no início foi fazer verificações a casos isolados por amostragem e fui apanhando a maior parte deles e creio que nesta altura já são bastante robustos. Mas uma das coisas que sempre me preocupou foi, isto sendo um tópico político, garantir que qualquer pessoa que me apontasse algum tipo de limitação, que certamente limitações existirão, mas que não o poderia fazer do ponto de vista de motivação política a priori. Que era algo que eu só poria também em cima da mesa sempre que alguém faz um projeto destes, para ser muito, muito, muito claro. Isto é um campo de... A política em geral é um campo onde as pessoas tendem a fazer coisas que suportem a sua própria posição. Não é só política, é tudo o resto. Eu, de certa maneira, posso ter alguma hipercorreção nesse aspecto, no sentido em que, se calhar, havia áreas onde eu podia, digamos, pôr um pouco mais de cunho pessoal e fazer algumas alterações, e evito fazê-lo, exatamente para ter a coisa mais óbvia e transparente possível. O bom é que tenho recebido até palpites, sugestões para implementação vindo de todas as áreas partidárias. Também notei. Também? Sim. Então, de áreas partidárias. Os partidos em si não falam enquanto partido, falam enquanto pessoas que participam em redes sociais. Okay. Portanto, sim, daí recebi. Tive alguns contactos e fiz algumas. Fiz algumas entrevistas e peças, uma para o Expresso, jornal publicado, e uma entrevista para o site da Rádio Renascença, há um tempo atrás. Se fores à página, se fores à parte do sobre, estão lá as ligações. Portanto, houve essa. Porque houve, e porquê? Outra coisa que eu aprendi é que o interesse nisto, neste site, é feito à medida também daquilo que são os temas quentes da altura. Houve uma altura onde era um tema quente quem é que votou mais com não sei quem, e houve muita gente que de determinada área que pegou nos dados para provar determinado tipo de coisa. E obviamente que isso depois gera interesse e acabaram por me contactar. Quando, e aconteceu também o contrário. Outro partido oposto também pegou exatamente nisto para dizer que quem é que votou mais que não fui eu, foi o outro. E, portanto, há uma utilização muito instrumental dos dados. A maior parte do tempo ninguém liga muito ao que é dito. Quando é preciso trazer alguma coisa, então aí a coisa acontece. Como eu disse há bocadinho, também notei alguma... Como disse, as pessoas gostam de dados e de objetividade, e há todo aquele discurso, até de certa maneira, anti-ciências humanas, de como se em STEM é que fosse, digamos, absolutamente rigoroso. E em teoria gostam disso, mas depois, quando a coisa é feita unicamente com base nos dados, dependendo do que for o resultado, já é preciso algum cuidado, já é preciso ir lá e ter o contexto, já é preciso ir ter isto. Pronto, não estou a dizer que seja mentira, estou a dizer é que, mais uma vez, os resultados, quando não encaixam diretamente naquilo que é um discurso a priori, obviamente há uma racionalização e que os resultados também, quer dizer, há coisas dos resultados que para mim fazem sentido e há outras que para mim também são surpresas, mas é o que é. Sim. Dentro dos limites que é o estudo, que é a atividade parlamentar dos partidos. Uhum. Os partidos são mais do que a atividade parlamentar, os partidos têm a sua própria definição ideológica, têm a sua forma de se relacionar com aquilo que é o seu eleitorado e têm propostas que eventualmente ainda nem sequer foram a votação. Agora, dentro destas linhas, eu acho que o que está feito tem algum interesse. Aliás, tem interesse porque eu não estava aqui a falar com vocês, porque foram gentis o suficiente para me convidarem. Sim. Sabes se alguém já reutilizou isto para fazer outra coisa qualquer? Eu não sei se reutilizaram tal como está. Com adaptações? Eu tenho o projeto, entretanto, eu dividi-o em dois. Separei a parte do parsing, que é a parte mais chata, para um projeto que está também neste momento no GitHub, que é o processamento do Parlamento Português, P3, que é, se fores ver à página de onde eu digo que veio os dados, e isso o que faz é extrai o XML e cria CSVs em wide format para que qualquer pessoa possa utilizar. Qualquer pessoa que tenha qualquer, pega no LibreOffice ou no que lhe apetecer, pega no CSV e pode simplesmente fazer umas pivot tables e a coisa ficar, porque vi que de facto havia muita gente com quem eu falava que estava a refazer esse mesmo processo de parsing. Esse é um dos projetos. O outro, que é a componente de visualização com Scikit Learn e que depois utiliza algoritmos de clustering, spectral clustering e outros, esse está num projeto separado. Não tenho ideia que alguém tenha reutilizado o projeto em si. Tenho ideia de que a determinada altura comecei a ver coisas que eu tinha feito a aparecerem noutros lados, de uma forma muito igual àquela que eu tinha feito, algumas delas com algumas particularidades que eu sabia. Não, a maior parte delas não. Não, não. Isso rapidamente se deixa de perder o controle a isso. Não, portanto, e a única coisa que eu acho problemática aí é que, obviamente, há aqui uma... É importante, suponho eu, para, não podendo alterar os resultados, conseguir, de certa maneira, controlar o discurso ou controlar a fonte de informação é o outro adicional. Portanto, vi isso com alguma naturalidade, mas não estou a ver que com o código que eu tenha feito, uhum, tenha havido algo consistente ao longo do tempo. Pode ter havido pessoas que utilizaram e para fins específicos, agora de outra maneira não creio, até porque há coisas já ali no código, para ser honesto, que eu próprio tenho dificuldades às vezes em voltar a perceber, portanto e não houve ninguém que quisesse contribuir para o teu projeto? Quisesse eu, quer dizer, tenho tido algumas, sobretudo do ponto de vista de sugestões e de melhorias, tenho tido algumas mas contribuições. Mas não em código, por exemplo, um pull request ou qualquer coisa assim? Não, em código em si, não, mas também há razões para isso, porque por um lado o parser, por exemplo, já está praticamente todo feito e como se... Começar do zero acaba por ser algo que não será simples para aquilo que poderá ser uma alteração que acaba por ser relativamente simples de fazer. Para o outro, eu acho que as contribuições depois estariam mais, poderiam ser feitas, mas estariam mais ao nível de que tipo de análises adicionais é que nós poderíamos fazer e que não estão ali. Uhum. Eu, à medida que me vão falando nelas, eu vou adicionando. Por exemplo, muito daquilo que eu falei que adicionei, a atividade parlamentar de cada deputado, as aprovações por partido, do que é que eles, de quem é que votou mais ou menos contra as suas propostas, a evolução ao longo do tempo, que também é outra coisa que é relativamente recente, portanto havia uma questão que se colocava que era, então mas em Portugal os partidos, por exemplo, vão-se afastando e aproximando à medida do ciclo parlamentar ou logo desde o início, é a posição onde eles estão, é a posição onde ficam. Isso foi adicionado através de uma sugestão, mas o código fui eu que fiz e já agora, isso também é uma coisa curiosa, em Portugal desde muito cedo, e aliás, ando a fazer a análise agora desta última legislatura, começou há pouquíssimo tempo, e já se começa a ver aquilo que são possivelmente as proximidades que vão continuar até ao fim. Portanto, os partidos continuam. Raramente há uma situação onde até meio da legislatura o partido A e B eram muito distantes, mas depois mudou-se completamente o tipo de votações e eles aproximam-se. Portanto, nós, nesse sentido, temos posições aparentemente ideológicas bastante, bastante fortes. E que projeto é que gostarias de fazer com dados abertos? Para além deste? Sim. Isso agora é uma pergunta que eu não estava à espera. Tenho alguma dificuldade em responder só porque os projetos que tenho interesse em fazer são aqueles que eu começo logo a fazer. Portanto, se eu quisesse fazer um projeto com dados abertos, já tinha começado de alguma maneira. Mas posso explorar um bocadinho isso. Uma das coisas que eu quero fazer, que tem a ver com dados abertos também, mas não foge muito a isto, como eu disse, é pegarem outros dados de outros parlamentos, e existem, e aplicar exatamente o mesmo tipo de abordagem. Mas eu estou a trabalhar nisso. Quando eu digo que estou a trabalhar nisso, trabalho nisto em part-time, quando eventualmente estou de férias e quando no fim de semana me sobra um bocadinho. Portanto, isto. Daí que muito deste fluxo de desenvolvimento é exatamente à base das minhas férias ou aos fins de semana. Outra coisa com dados abertos, sem ser dentro deste domínio, epá, não consigo dizer assim nada de interessante. Outras coisas que já tenhas feito. Por exemplo, a da arqueologia. Tu fizeste umas coisas da arqueologia. Fiz, sim. E ligadas com a componente geográfica também, sim. Isso acaba por ser, digamos, uma ligação entre aquilo que são duas partes diferentes do meu percurso, não só pessoal, como também até a determinado ponto académico, que é a componente de arqueologia, que eu depois, como eu disse, eu interrompi a determinada altura para ir trabalhar em informática, mas acabei por, já mais tarde, voltar para terminar com, aliás, e com muito gosto, e foi das coisas que eu de facto não me arrependo nada de ter feito. E o que eu acabei por fazer foi aplicar naquilo que era a minha atividade do ponto de vista de estudo em arqueologia, enfim, a minha familiaridade com as questões de programação, as questões de sistemas de informação geográfica e outros. Portanto, o que eu fiz alguns projetos dentro tanto da licenciatura como de mestrado em arqueologia. Uma delas, que foi não sei se ainda está no ar, porque ele estava no Heroku e eu acho que entretanto aquilo teve alterações e tem que haver. Mas, por exemplo, fiz uma base de dados geográfica que entretanto já existe também no portal Endovélico, que é um portal oficial, mas que pegava exatamente em dados do portal Endovélico, quais é que eram os sites arqueológicos, uma base de dados de todos os sítios arqueológicos, e através de uma aplicação também em Python e fazia o mapeamento do GeoJSON, criava GeoJSON com base nas coordenadas e criava um portal interativo basicamente com tipo o mapa de Portugal, nomeadamente da região de Lisboa, que foi onde eu me foquei, e podia-se escolher por período histórico e aparecia geolocalizado o que é que lá estava. Portanto, isto foi uma das coisas que eu fiz. Também fiz ao abrigo desse percurso outras coisas, como eu fiz uma aplicação inicial de machine learning, aprendizagem de máquina para classificação de pontas de setas. Enfim, para quem não esteja por dentro do assunto, é um bocado insignificante, mas as pontas das setas têm um significado do ponto de vista daquilo que são as realidades arqueológicas e subjacentes, e através de criar basicamente um modelo de rede neuronal de classificação de setas. Foi algo também que eu fiz na altura. Mas quer dizer, foram coisas deste tipo, e a minha página sobre a linhagem de instrutores e alunos de artes marciais não utiliza dados abertos por si só. Usei a ideia da criação de uma base de dados abertos em comunidade para este tipo de coisas. Basicamente, a componente, para além da componente de visualização interativa, que utiliza Cytoscape para se ver todos os nós ligados uns com os outros, quem é que assinou a quem, e fazer filtragens, a parte que eu até considero mais interessante, apesar de ser a menos sexy, digamos, é que se eu digo que em Portugal o Kobayashi aprendeu com o Mifune Judo, estou aqui a dar um exemplo, eu digo lá qual é que é a referência, e se alguém discorda pode lá ir fazer um push request a dizer que afinal o ano foi este, e mal esse pull request é discutido e aceito, a visualização é automaticamente atualizada. Eu pratiquei várias artes marciais, então vou ter que buscar isso. Tens lá várias, entretanto, porque comecei com o Judo, que é aquela que eu pratico, mas também já pratiquei outras, mas como o Judo está, digamos, naquela passagem entre o antigo e o novo, através da restauração Meiji, etc., entre o Jujutsu e o Judo, há imediatamente uma ligação com todas as outras, porque o Jigoro Kano teve uma influência muito grande em todo o resto, e já lá está não só a Shoryu como o Jujutsu antigas, como está lá Karate, Aikido, Kendo, enfim, o Jiu-Jitsu brasileiro. Qual? E tu disponibilizas Em que formato é que disponibilizas tanto a parte da visualização, em que formato é que disponibilizas os dados para uma pessoa usar? Eu, a maneira como fiz aquilo foi, tentei procurar um formato que permitisse as pessoas editarem de uma forma possível, sem me dar grande trabalho a construir um editor. Sim. A maneira como aquilo está feito é com ficheiros individuais em YAML. Portanto, cada pessoa, cada ser tem um ficheiro que não é ponto YAML. E esse ficheiro tem um formato que eu depois utilizei. Às vezes fui aprendendo coisas. Utilizei JSON Schema para fazer a validação. Para validar. Sim, tenho um JSON Schema sobre as artes e sobre a pessoa. Portanto, cada vez que alguém faz uma alteração, há um passo inicial de um workflow que valida se aquilo bate no... Para evitar meter lá ruído. Sim, para evitar ruído. Isso acaba-se o build logo aí. Fiz por um lado isso, e por outro, também por uma sugestão que recebi, também pus outra componente, que é da web semântica. Portanto, adicionei automaticamente a criação e a ligação daquilo à DBpedia e à Wikidata, e basicamente cada pessoa que lá está e cada arte marcial está imediatamente interligada do ponto de vista de... E quem aprendeu com quem é um evento de learning, e portanto a coisa tenta seguir um bocadinho essas coisas que eu fui aprendendo à medida que iam, mais uma vez, chegando sugestões. Tens anotações semânticas no... Tenho. Automáticas no portal, portanto aparece e tendo um daqueles plugins que permitem ver isso, aparece logo. Pronto, obviamente que editar YAML para uma pessoa que seja completamente fora deste mundo também não é das experiências mais agradáveis do mundo. O que eu aí faço é, qualquer pessoa pode abrir um issue com informação e eu depois vou lá e faço. É melhor do que XML, na minha opinião. É mais fácil de editar. É melhor. Sim. Depois há um processo de parsing que transforma aquilo, curiosamente, em JSON, porque há um formato do. O Cytoscape é uma biblioteca em JavaScript exatamente para este tipo de DAGs e de árvores, de diagramas, e ele tem um formato próprio em JSON, que eu acabo por fazer. Tem uma componente de back-end, que é Node, que faz esse tratamento dos YAMLs todos para um único formato em JSON, e depois tenho o front-end, que pega nesse JSON, e que acontece tudo, até agora, do lado do cliente. Pronto, e este aqui, não, tirando isto, coisas com dados abertos, eu acho que é à medida que a comissão for aparecendo, e até agora não apareceu nenhuma, utilizando aquele do Scratch and Itch, que foi popularizado pelo Eric Raymond, creio eu, na altura. Não tenho agora nenhuma assim muito, muito premente, mas pronto, tenho estas, que já me ocupam o tempo suficiente. Olha, já estouramos o nosso tempo há montes de tempo. Eu quero agradecer-te mais uma vez. Nada, obrigado eu, foi um grande prazer. Posso só perguntar se tens Mastodon? Ou é só Twitter? Não, tenho Mastodon. Então olha, podes aproveitar e deixar aqui já onde é que as pessoas te podem encontrar. Sim, okay. Deixa-me só ver o handle. Já estive a ver. Sim, não, só é o nome do servidor, que eu não me lembro de cor. Eu tenho contas na SDF, que é um sistema Unix de acesso público, que tenho contas há muito tempo. Já estive a ver que tens cá o mestre Georges Taubert no Ubuntu Tree. Sim, exatamente. Tenho aí. Pronto, e olha, quanto mais não seja, espalhem isso também. Pode ser que haja mais pessoas com interesse. Eu acho que esta acaba por ter algum interesse, porque há tantos mitos sobre. Lá está, mais uma vez, lá estou eu a juntar interesses diferentes, não é? Tenho algum interesse do ponto de vista de investigação histórica, e o que eu acabei por ver quando estudava um bocadinho estas linhagens das marciais é que há muita informação que é baseada em mitos, ou então informação que não existe em lado nenhum quando vamos verdadeiramente escavá-la. E eu tento um bocadinho ir de outra maneira. Portanto, o meu Mastodon é @fsm@mastodon.sdf.org. Muito bem. E onde mais achas? Para onde é que mais queres apontar as pessoas? Eu tenho personas diferentes em sítios diferentes. Portanto, quem me quiser ver falar de coisas muito corporate e profissionais, pode sempre ter o LinkedIn. Frederico Melhores, LinkedIn, não há muitos, e aparece logo eu. Quem me quiser ver a dizer outras coisas, um pouco mais do ponto de vista social, etc., mas também que coisas destas estamos a falar, continuo a ter Twitter, e depois continuo a ter, tenho Mastodon, e tenho a minha página pessoal, que vou infrequentemente, mas vou publicando algumas coisas. Mais uma vez, muito obrigado. E resta despedir-nos e dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, também pela Joana, e hoje tivemos aqui como convidado o Frederico Munhoz, e o show é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Boa noite. Adeus.